Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, finalmente, galera! Estamos de volta depois de uma semana em branco aí, devido a problemas técnicos. Não tivemos o PodQuest semana passada, infelizmente, mas não se desesperem, pois estamos aqui de novo com o time completo para fazer para vocês o episódio 169, segunda vez que a gente tenta fazer o episódio 169. Tá vendo? É só porque é gostoso 69. De fazer o 169. É, a gente gostou vezes. Tanto. Seco e eu fizemos o 169 semana passada. Né, não divulgamos pra ninguém e agora a gente resolveu repetir, mas com a ajuda, né, como vocês já viram aí, quer dizer, vamos apresentar direito. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA, aqui em Vancouver, no Canadá, vocês já sabem, e comigo aí ele que já deu seu pitaco, Fernando Seco, programador lá da BioWare em Montreal. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Hoje com Audacity 2.0.1, debugável, então vamos embora. Vamos ver. Não vai dar problema não, são aí 168 podcasts bem gravados, e aí um que deu um probleminha, não vai se repetir com certeza não, mas também tá aí com a gente Igor de Castilho, recém-acordado, né? Lá em Montreal, ele que é artista na Bethesda Game Studios. Tudo bem, Igor? Fala, pessoal, beleza? Podem ver aí a voz de sono do Igor, estava esperando ele até agora aqui, ficou jogando WoW até 4 da manhã, isso que dá. E ele também que já tá aí dando sua rezada característica, ele que é meu amigo game designer aqui do time FIFA na EA em Vancouver, Rafael Kunen. Tudo bem? Beleza. Quer contar pra galera o que, que nós fomos fazer ontem? Não de noite, de tarde. Ainda bem que tá avisando aí. A gente foi num evento que teve da EA pra gente assistir o jogo da Overwatch Caps contra o New York Red Bulls. Foi tudo no camarote, bem massa, assim, cheio de comida, todo VIP, assentos confortáveis. É, cara, que massa. Muito maneiro. Pô, eu entendi direito, você falou Wet Caps contra Red Bulls, é isso? É, quase isso, senhor. Cada um tem um time que merece, né? É, com a qualidade do futebol, eu acho que foi mais ou menos isso mesmo. Foi muito ruim o jogo, cara. Ainda bem que o resto foi muito bom, porque o jogo foi uma merda. Tá louco. O maior erro que o Rafa e eu cometemos ontem foi ter comido antes do evento. A gente comeu um burrito gigante no shopping antes de ir pra lá. Você falou, tá satisfeito. A gente chegou lá, tinha pizza, cachorro-quente e vários quitutes. Sushi. Que merda. Galera fazendo jejum dois dias e a gente tinha acabado de comer. Mas foi maneiro, isso aí é só pra botar inveja no Igor. É, pra quem não sabe, no chat que a gente tem no Skype, nossa, que a gente fala durante a semana pra combinar o dia do podcast, aquela coisa toda, o Igor ficou botando fotinhos da Bethesda pra gente, pra botar inveja. É, olha, hoje ganhei a edição de colecionador do Skyrim HD. Olha só a estátua do Pip-Poy que acabei de montar. Camiseta nova, não sei o que, porra. Aí. Não posso fazer nada, cara. Tô só compartilhando minha felicidade com vocês. Igual eu falo, né, Igor? Só reporto o que observo. Então, estamos aí pra fazer o episódio 69 pra vocês. Assunto legal, alguns avisos também pra dar. PodQuiz musical e tudo mais que vocês já estão acostumados. Vambora aqui fazer o episódio. Agora sim, hein? PodQuest 169. Você que está ouvindo aí já sabe que você pode ajudar a gente. Como? Entrando lá no patreon.com/podquest, contribuindo com a nossa campanha no Patreon. Quem contribui, cara, até com $1 já está ajudando muito a gente a fazer mais e melhor desse conteúdo que a gente traz toda semana aqui para vocês, ou quase toda semana, se você descontar a semana passada. Mas não, firme e fortes aí, já há alguns anos a gente vem fazendo, né, rigorosamente ou religiosamente toda semana um episódio do podcast para vocês. Mas a partir de 3 3 dólares de contribuição lá no Patreon, você tem acesso a uma comunidade fantástica no Google Plus, onde todos os ouvintes do podcast interagem, a gente coloca vários posts lá, a galera contribui, elas combinam de participar de Game Jams juntos, elas tiram uns as dúvidas dos outros sobre assuntos da indústria de games, ou desenvolvimento de games, ou só das notícias mesmo que saem por aí, a gente também sempre participa bastante lá na comunidade com o pessoal, e a partir dos 15 dólares, aí sim, você se torna um patrono VIP do podcast e todo mês participa de um hangout, conversando com a gente aqui por uma hora, geralmente dá mais de uma hora o hangout, falando sobre os assuntos que vocês quiserem, os podcasters participam e a gente faz um evento mais chegado com os nossos patronos de 15 dólares. Você gostou disso tudo aí, gosta do que a gente faz, quer ver a gente continuar fazendo isso, é lá no patreon.com/podcast que você ajuda a gente. Mais alguns avisos aqui rapidão. Eu, semana passada, gravei um podcast diferente. Foi muito prazer que eu tive em me juntar com a galera do podcast Boleiragem. A gente foi falar sobre futebol. Nesse caso, falamos sobre futebol nos videogames. Mas o podcast deles é um podcast sobre futebol em geral. É um bate-papo, cara, com muito humor. Foi muito maneiro fazer. Queria agradecer ao Chacal, Robinho, Pluff e o Pombo, são os codinomes deles, que fazem lá o podcast Boleiragem. Eles não querem dar o nome de verdade, então não sou eu que vou quebrar a corrente, né? Dizem as más línguas que alguns deles são ouvintes do podcast, então a gente fica feliz, mas ó, foi um convite diferente, muito maneiro, foi muito legal falar de futebol e de videogame também um pouquinho, lá no Boleiragem, que já deve estar saindo aí. Você que tá ouvindo agora o nosso podcast na terça, o Boleiragem foi prometido que ia sair na segunda-feira, né? Então já deve estar disponível aí o episódio número 15. Com a minha participação, a gente falou sobre futebol nos videogames. Para encontrar o podcast, procura aí Boleiragem no seu agregador de podcast preferido ou entra lá no www.10ou2.com.br, né? Escrito por extenso os números. Então, www.10ou2.com.br, você vai encontrar o podcast Boleiragem. Foi muito maneiro participar com a galera do Boleiragem desse bate-papo sobre futebol. Eu fiquei bem feliz e foi muito engraçado também. Então, confiram lá, deixem o seu feedback aí para eles também, que eles vão curtir com certeza. Mais um aviso, todo mundo sabe aí que essa semana, né, eu avisei no pedacinho que eu coloquei na semana passada, né, avisando que o podcast não ia acontecer, eu também falei da nossa promoção com a galera do jogo Unnamed Fiasco, era a hashtag Fiasco Quest, e qual que era a ideia aqui? O nosso querido Diego Barbosa, desenvolvedor do game Unnamed Fiasco, um game brasileiro lançado recentemente aí para Xbox e PC, ele nos deu 5 keys do jogo para PC, 5 cópias do jogo para distribuir entre os ouvintes do podcast, e aí a gente fez uma brincadeira que era o seguinte, vocês tinham que mandar nomes criativos para os 5 personagens do Unnamed Fiasco via Twitter, usando a hashtag FiascoQuest. E aí a promoção terminou no dia 31 de agosto. Aqui está o resultado para vocês em primeira mão. Nós vamos avisar no Twitter também, obviamente. Mas quem ganhou a promoção, os nomes engraçados aqui, para o personagem Vovozinha, o nosso ouvinte Onildo Aguiar, nosso patrono também, chegou com o nome Vovurritos. A Vovurritos é o personagem do Onildo Aguiar, ganhou aí uma cópia do Unnamed Fiasco. Para o personagem bebê, é um bebezinho com a máscara de luteador, o nosso ouvinte Rômulo Tio chegou com o nome El Fraldon e ganhou também uma cópia do Unnamed Fiasco para PC. Para o personagem robô, é um robô mesmo com um bigodão de mexicano, o nosso ouvinte de longa data, Edward Facundo, chegou lá e falou Sucatone. Esse nome ganhou também uma cópia para o Edward Facundo do Unnamed Fiasco. Para o personagem, o touro, né? Tem um touro bem grande lá. Quem ganhou foi o Emanuel Schmidt. Ele chamou o nosso touro de Torombado. E pra terminar, o personagem toureiro foi o Super Suporte BR no Twitter. Não sei o nome dessa pessoa, mas seja lá quem for que toma conta da arroba Super Suporte BR, chamou o toureiro de Bigood. Esses foram os 5 vencedores dos nomes criativos. Oh, Bigood ficou legal. Bigood veio americano, né? Mais que mexicano. Foi ele misturou, né? Brincadeira do Bigood que o pessoal fala com o fato de ele ter um bigode. E aí ficou legal. Esses 5 aí ganharam uma cópia para PC no Steam de Unnamed Fiasco. E aí como é que você faz pra receber sua cópia? Você vai precisar seguir arroba podcastbr pra eu poder usar a conta do podcast pra mandar uma mensagem privada pra você com o seu código. Então, o Onildo, o Rômulo, o Edward, o Emanuel, Rafael e o Super Suporte BR. Tem que seguir lá, @podquestbr, pra eu poder mandar uma mensagem privada no Twitter com o seu código para Unnamed Fiasco. Agradecendo mais uma vez ao nosso querido Diego Barbosa, nosso ouvinte, desenvolvedor de games brasileiro, que lançou aí com a sua equipe o Unnamed Fiasco no PC e no Xbox. Dê uma olhada lá, você que gosta de Towerfall, gosta de jogos competitivos multiplayer pra 4 pessoas, com vários twists interessantes, é o Unnamed Fiasco pra vocês darem uma olhada. Começando os trabalhos propriamente ditos aqui do episódio 69, vamos logo. Cara, tem um negócio que eu tenho que tirar da frente logo de uma vez. Igor. Opa! Igor, esse é o seu momento. Você tem 2 minutos e 49 segundos pra falar de WoW. Vai. Cara, tá muito bacana. A experiência que eles fizeram com o Legion. Eles consertaram vários problemas que tinha no jogo. Tem muita coisa que a gente já discutia há muito tempo atrás sobre como era chato a gente ter diferentes níveis e tentar jogar junto e que a experiência nunca foi moldada pra isso. Coisas até que a gente falava do City of Heroes, né? Que o City of Heroes fazia isso na época, que você podia jogar diferentes níveis juntos e tal. Eles fizeram de um jeito muito elegante, assim, sabe? Que eu acho que é até bacana a gente... Eu até comentei um pouco sobre isso, que eu achava que eles iam usar essa tecnologia, porque era uma... eles fizeram uma experiência disso. Isso, né, no pré-release da expansão, que é quando você... O mundo se molda ao teu nível, sabe? Então, quando você vai enfrentar um NPC, ele tá no seu nível, e se é pra ser difícil, ele tá um nível acima, um nível, ou dois níveis acima, assim, sabe? Mas isso é sempre. Então, se você tiver no level 100, ou se eu tiver no level 110, o desafio pra nós é o mesmo, e a sensação é a mesma, sabe? O nosso personagem não muda, é o mundo que muda pra se adaptar a ele. Então, a diferença do que o City of Heroes fazia, que era você escalava o personagem pra se adaptar aos seus colegas, é a diferença principal disso é, ainda é o seu personagem, sabe? Você não sente que tá roubando, ou sendo nerfado, ou sendo colocado em uma situação de não é o teu personagem, sabe? Na verdade, se você não prestasse atenção, você nem ia saber que tem diferença nenhuma entre você e o outro cara. Você não percebe. Então, XP, escala, equipamento, reward, escala, tudo escala pra se adaptar ao teu nível, sabe? Então, se você tá no 110, você vai ganhar recompensas pro teu nível, e se você tá no 100, vai ganhar recompensas equivalentes ao seu nível. E isso escala de outra coisa que é muito bacana, que é o jogo é sempre interessante. Uma coisa que no WoW era muito complicado era você não saber a zona que você devia estar naquele momento. Então, às vezes, você tava numa zona num level X, mas aquela zona você subiu de nível e você ficou muito fácil, de repente. Ou ficou muito difícil, sabe? Você tem que voltar e achar um outro lugar pra recomeçar. Com essa tecnologia, você sempre tá bacana, sempre é interessante. Então, uma coisa que ele não tem é, por exemplo, não existe mais uma parte da expansão onde é o começo, um berçário, onde vira um gargalo. Você chega na expansão e define aonde você quer explorar ela, sabe? E você faz como você quiser, sabe? Geralmente é onde seus amigos estão. Não necessariamente, porque o jogo tem muita ênfase em solo play agora, sabe? Isso é muito bacana também. Então, uma coisa que tem muita quest específicas pras classes. Tá acabando seu tempo, hein? E especificamente também pra profissão. Não, é bacana mesmo. Porque uma coisa que eu nunca tinha percebido que isso era ruim no WoW, sabe? Você é um warrior, você é um priest, você é um warlock, e a gente tem o mesmo papel e influência no mundo, sabe? Você vai fazer as mesmas quests, vai salvar as mesmas pessoas, você vai ter o mesmo impacto no mundo, assim. Quando agora que você tem muita quest específica pra sua classe e também pra sua profissão, você tem um flavor da sua classe melhor. Então, por exemplo, se você é um warlock, muitas das suas missões vão ser envolvidas em controlar essa onda de demônios que tem, subjugar eles ou impedir que portais, porque você tem esse conhecimento dessa parte de demônios. Se você é um warrior, você tá mais envolvido com a parte viking que tem no jogo, sabe? Onde você vai falar com Odin e os deuses nórdicos, legal, sabe? E você tá sempre sobre a influência deles, e você vai no inferno viking enfrentar a Helga, sabe? Muito bacana o flavor disso, sabe? Nunca tinha percebido como isso fazia falta no jogo, assim. Isso me deixa impressionado com o volume de conteúdo que eles criaram pra essa expansão, assim, sabe? Que eu tô falando disso e é, tipo, tem isso pra profissão, tem isso pra cada classe, tem pra cada spec, tem uma variação disso. É muito, muito bacana, assim. Eu tô impressionado com quanto eles botaram de energia pra fazer essa expansão num momento que o WoW tem parecido já o fim da sua vida, assim, né? É, a pergunta que eu queria fazer é justamente isso. Você acha que essa expansão, o sucesso que ela tá tendo, que realmente todo mundo tá falando sobre ela e tudo, pode dar uma sobrevida que talvez não, o WoW não fosse ter? Como é que você enxerga o futuro do WoW e dos MMOs em geral? Porque o WoW é o futuro dos MMOs no momento. Eu acho, cara, que assim, ó, eu acho que existe espaço na vida das pessoas pra jogar um MMO, mas não como era há 6 anos atrás, sabe? 5 anos atrás. E eu acho que a Blizzard tá correndo atrás disso, assim, sabe? Então, se você tem, sei lá, 1 hora por dia, se você tem 3 horas por semana pra jogar, dá pra fazer muita coisa bacana, sabe? E como o mundo escala, as coisas escalam, você nunca fica necessariamente pra trás. Tá sempre podendo jogar com seus amigos, assim, sabe? Isso é bacana. Entendi. Sobre o WoW especificamente, eu vou esperar ver com que cadência eles vão lançar novos conteúdos. Eu acabei de chegar no level máximo, né? Isso demorou, sei lá, 6 dias. Eu sei que existe muito conteúdo solo que eu ainda posso fazer, que na verdade eles me empurram pra fazer isso, pra eu continuar evoluindo meu personagem, né? Atrás de equipamento e tal. Mas eu sei que isso esgota e uma hora vira consumir dungeons e coisas assim, sabe? Eles precisam ter uma cadência de lançar novos conteúdos pra manter o pessoal engajado. O que eu digo é, sobrevida 6 meses ou 5 meses, com certeza. Mais que isso vai depender do quanto eles ainda vão ter fôlego pra lançar conteúdo. E você, Rafael Kunen? Você que está jogando um jogo que eu também já comecei, mas você já até terminou, como é sempre que acontece entre a gente, né? A gente começa junto, você termina antes de eu passar da primeira missão. Mas fala aí, o que você está achando desse joguetinho que saiu recentemente? Eu tô jogando Deus Ex, Mankind Divided. Cara, eu tô gostando bastante. Eu acho que ele seguiu bastante o que o primeiro fez certo, assim, mesma fórmula, e melhoraram em vários aspectos. Os augmentations que tem no jogo, eles tomam uma parte maior do jogo, no sentido do que tu pode fazer, de como eles mudam o teu acesso ao que tu pode fazer no jogo. Por exemplo, qualquer coisa que tu possa fazer no jogo tem pelo menos 2 jeitos de fazer. Se tu procurar, talvez tenha até 3 ou 4 maneiras de fazer. Tu percebe como esses augmentations afetam nisso, né? E eu tô gostando bastante disso, cara. Isso te permite também o jogo não te deixar explorar coisas, por exemplo, porque tu não tem augmentation, mas te deixa fazer do outro, e não te tranca, né? Eu acho que o design disso foi muito bem bolado, assim, eu até coço minha cabeça pra pensar em como eles fizeram isso, de garantir que tu não vai ser bloqueado, que sempre vai ter um jeito de tu passar. O que acontece se tu não tiver os augmentations necessários, né? O mundo parece muito mais orgânico, assim, no sentido de parece ser uma cidade cyberpunk, assim, moldurada num jogo de videogame. Regras de como as coisas se comportam ainda existem, mas eles dão uns twists legais, no sentido de, quando tem uma escolha binária, por exemplo, de, ah, tu vai ajudar A ou ajudar B. É possível tu ajudar o A e o B? É possível, o jogo te deixa, tem mecanismos que te permitem fazer isso, sabe? Daí meio aquela sensação de Batman, sabe? Que ele tem aquelas escolhas impossíveis de salvar tal ou salvar o outro, ele dá um jeito de salvar os dois ao mesmo tempo, porque ele é foda, sim, sabe? Só acontece com super-herói, é. O world building do jogo é muito bem feito, assim, pra explicar como normalmente essas tramas de conspiração, assim, são difíceis de entender, assim, né? Mas eles te dão todo o material, se tu quiser explorar, dá pra entender bastante, né? O lore do jogo é muito bem feito, eu tô gostando bastante. Eu terminei a primeira vez jogando sem me restringir a nada, assim, né? Jogando só querendo matar quem eu queria e tal. Eu matei um monte de gente, joguei letal, assim. Daí a segunda eu tô jogando na Give Me Deus Ex, que não é a mais difícil de todas, que a mais difícil é Permadeath, né? A mais difícil se chama I Never Asked For This. E daí eu tô jogando na pra mais difícil, que não é Permadeath, né, que é o Give Me Deus Ex, e jogando Non-Lethal agora. E isso muda totalmente o jogo, muda as minhas escolhas de augmentations, muda o meu path, assim, eu vou escolher um lugar em que seja menos, é que eu tenho que enfrentar menos gente ao mesmo tempo, né, muda o tipo de arma que eu uso. É uma experiência diferente já, assim, sabe? Isso é legal, assim, um replay value interessante, que é quase outro jogo, assim, sabe? É, eu queria muito conhecer alguém que tivesse trabalhado na Eidos, tivesse feito o jogo anterior, pra poder dar um pouquinho de insight sobre isso pra gente, mas, pô, nem sempre a gente tem aquilo que a gente quer, né? O nome do Seco tá até nos créditos lá, no Special Thanks. Aê, rapaz! Olha só, Fernando, sabia disso, Fernando? Não, não sabia. É, tá o teu nome lá, pô. Olha só! Os créditos até o final. O que é a pessoa deixar um legado por onde passa, né? Oh. O Seco trabalhou no Deus Ex Human Revolution, saiu da Eidos, foi pra BioWare, mas o pessoal lá da Eidos ainda não esqueceu dele, já colocou lá no Special Thanks, Fernando Seco. Puta que pariu, hein? Porra, 5 anos atrás e meio, eu acho. É, não? Fernando, você não jogou Deus Ex 2 ainda, né? Ainda não. Eu preciso terminar algumas coisas antes de começar outras coisas. E você sabe tipo que Mass Effect Andromeda, isso aí, tá certo. Não, mas não de jogo, não só de trabalho. Mas assim, eu queria responder um negócio pro Rafa, quando ele falou de como é que constrói o level. Pelo menos quando, no jogo anterior, a mentalidade era como é que você resolve o white box sem nenhuma skill? Como é que você joga o jogo inteiro sem ter nenhuma habilidade? Tem que ser capaz de terminar o jogo inteiro sem usar nenhum augmentation, assim, sabe? E aí, baseado no level, o designer em geral pode dar duas ou três escolhas, mais ou menos baseado nas augmentations que você pode ter, sabe? Eu lembro que uma coisa muito comum era o neguinho pegar tudo stealth, aí não poder quebrar a parede, não poder ter super jump, super força, assim, sabe? Não poder matar os chefes. Desculpa aí. Mas daí o cara tinha que ser capaz de atravessar o level inteiro sem poder usar nenhum atalho, assim, sabe? Era meio maçante, assim, mas, por exemplo, depois se você pegar tudo super força, tipo, o jogo se transforma, assim, sabe? E é por coisa bem simples, assim, normalmente a verticalidade é uma das coisas que mais define o negócio de exploração, assim, né? Porque se você tiver primeiro andar, segundo andar, se você puder mover coisas, você pode ir pro andar de cima, assim, sabe? Então você já faz shortcut, assim, sabe? Se tiver um pulo alto, se puder quebrar as paredes, cada um desses dá uma variedade grande. Exato, daí acaba que eles te dão shortcuts, assim, né? E alguns desses shortcuts te dão de bônus, assim, você acaba passando despercebido, assim, né? Tipo, quebrando uma parede, ou às vezes movendo, talvez, uma vending machine, subindo nela, assim, pra poder chegar num lugar longe e ninguém vai te ver, sabe? Eu sou putinha de Deus Ex, seco. Eu tô muito empolgado pro 2. Eu comecei a jogar, vi algumas das coisas que o Rafa falou aí, vi a cidade, comecei a experimentar o hub, né, de Praga, que é o primeiro, não sei se é o único, que eu encontrei e, cara, tem muitos toquezinhos fantásticos de Deus Ex. Uma coisa, por exemplo, que me pegou de surpresa, no Skyrim, nos jogos da Bethesda, geralmente, você entra na casa de alguém e aí você vai pegar alguma coisa e fica vermelhinho, né? Dizendo que se você mexer nisso, você vai estar roubando e se alguém ver, você vai sofrer as consequências. No Deus Ex não precisa disso. Eu entrei lá numa loja, os caras estavam contrabandeando armas e tal, né? Aí tinha uns credit chips nas mesas, assim, né? Tipo um dinheiro, assim. Aí eu fui e peguei um. Aí o guarda já fala: o que você tá fazendo, rapaz? Tem que ensinar isso? Aí quando eu peguei o segundo, virou todo mundo hostil, assim. Não tinha aviso nenhum, entendeu? O aviso é embedded no jogo, assim. Foi muito maneiro essa hora. Falei, pô, então os caras realmente pensaram nessas pequenas coisas, assim. Tenho certeza que vai ter muito mais disso, assim, no Deus Ex Mankind Divided. Comecei só a jogar e tô empolgadaço pra continuar. Tem várias sacadas legais que eu não quero falar pra não dar spoiler, assim. Que eu acho que tu vê de primeira, assim, o impacto é mais legal. Mas tem várias coisas de world building, assim, que te faz sentir parte de um universo cyberpunk, assim, sabe? Esse negócio que tu falou de, tipo, de não te falar, se tu pegar isso, tu tá roubando. Pô, tu tá dentro da loja do cara. Tem dois seguranças armados olhando pra ti. Tu roubaria? Tu pegaria esse negócio que tá ali? Não, né, cara? Então, sabe? Tem várias coisas que ele é sistemático o suficiente pra tu entender que as regras de jogo existem, né? Do tipo, se tu vê um vent aberto, dá pra tu entrar. Vending machine, dá pra tu mover. Sabe? Coisa assim de regra de jogo que faz tu entender o jogo. Mas tem coisas que é bom senso. Tem uma hora que tu vai falar com um cara específico, com a tua arma sacada, sabe? Eu quero. Pô, cara, ponta essa arma pra outro lugar aí, cara, sabe? Você tem que pegar, botar, esconder a arma antes de falar com o cara, sabe? Coisas que te... É legal, assim, cara, isso enriquece o jogo, assim, né? No sentido de eles querem te fazer parte desse universo mesmo, sabe? Uma coisa que o Jeff, que é o game director do Deus Ex, sempre fazia, assim, tipo, o que você vê, assim, tem que ser, fazer sentido, assim, tipo, tem que ser óbvio. Por exemplo, tem uma coisa aberta, quer dizer que você pode entrar, se for grande o suficiente pra você passar, sabe? Se você tá roubando, tipo, na vida real, se você roubar, se alguém vê, você se ferra, assim, sabe? Não, não tem tutorial, não tem as coisas. Tipo, é lógica só, sabe? Tipo... Tutorial é a vida, assim. Eu acho isso legal, porque, por exemplo, você não precisa adicionar muitas camadas de, ah, se você roubar na loja e todo mundo estiver te olhando, você vai ser preso ou vão te atirar. Tipo, é óbvio que isso vai acontecer, sabe? Tipo, ele... Entendi. E então, como já é um jogo pra um público mais adulto, ele já trata as pessoas como elas merecem ser tratadas, assim. Tipo, você pode usar a lógica básica que você tem no dia a dia pra resolver quase todas as decisões do jogo, assim, sabe? Você aponta uma arma pra pessoa, a pessoa vai reagir mal, assim, às vezes ele foge, tipo, e se é um cara que ia te dar quest e não te dá mais, assim, porque já acha um maluco, assim, sabe? Se matar o cara que te dá quest e não te dá mais, assim, ele não é imortal, sabe? Tipo, essa loja que eu roubei, nunca mais eu vou poder comprar nela. Sim, exatamente. A não ser que você carregue o save game, mas aí, tipo, se você quiser num permadeath ou num jogo que só tem um save game, assim, não... eu acho isso basta pro caralho. Eu achei justo que eu não carregasse meu save nesse caso e sofresse as consequências de ter sido burro e ter roubado, entendeu? É, aprendeu a lição. Eu achei justo, né? Vou deixar. Não vai roubar outra eu loja. Eu vou deixar rolar, é. Exato. Vou deixar rolar, total. Ou, quem sabe, eu vou entrar lá, matar todo mundo, roubar as coisas da loja, foda-se, entendeu? Sei lá. Eu fazia isso no primeiro. Quando eu tiver jogado mais, eu trago mais algumas impressões aqui. O Rafa já tá na segunda run dele. A gente tá curtindo bastante. você, Fernando Seco, mais alguma coisa aí que tenha acontecido nas suas semanas últimas aí que você queira contar pra gente? Como é que é? Não, cara. Tipo, só tô querendo aproveitar o final do verão enquanto posso. Enquanto ainda não cai neve. É, winter is coming. Tô tentando estudar algumas coisinhas em casa também, quando dá tempo. Tipo o quê? Tô olhando umas coisas malucas de template dos novos C++. Tava tentando ver se eu conseguia... Talvez entrar num mestrado de talvez AI. Olha, ou, rapaz. Talvez animação. Mas eu descobri que tem um monte de camadas assim pra chegar lá. Eu preciso fazer uma prova como se fosse um vestibular, assim, pra vir de outro país e tal, tal. Não tem diploma aqui. Ah, que chato. Então eu teria que voltar a estudar, então. Putz, eu tava vendo o que eu preciso fazer. Fiquei arrumando meu currículo, que é a primeira coisa que eles pedem, a segunda coisa é essa prova aí. Ô, Seco, mas deixa eu te perguntar um negócio, cara. Sim, senhor. Você não tá satisfeito já onde você chegou, não, cara? Você é programador na BioWare. Pra que você precisa aprender mais? Por que você precisa se melhorar ainda mais, cara? Você não tá satisfeito, não? Já não sabe tudo? Você já não é um programador ultimate, não? Cara, até sou, cara, mas aí... É assim, como é que posso dizer? Você não quer só crush your opponent, sabe? Você quer ir além disso, assim, sabe? Tipo, nossa, pô, né, assim. Cara. Então eu quero dar uma de Goku, assim, sabe? De, você tá fazendo a gente aqui do podcast se sentir mal já, cara. Por para aí um cara? Pouco, pô. Porque... É mais pra mim, assim, porque o que acontece, tem várias áreas de gameplay que eu domino com uma certa tranquilidade, assim, sabe? Tem umas que eu acho que são mais cruciais, assim, que eu acho que eu poderia ter mais input, assim, sabe? Uma animação e outra é inteligência artificial. E aí só ia, tipo, só agrega valor pra mim, além de eu ter conhecimento, poder sentar e me dedicar a aprender algumas coisas, especialmente de animação e AI, abre a possibilidade de trabalhar nessas duas áreas, entendeu? Entendi. Querendo ou não, AI e animação tem uma, justamente animação tem uma camada, você precisa de um tempão pra estudar, assim, sabe? Negócio de rig, etc, etc. Isso até, todo básico é tranquilo, mas o problema é quando você quiser fazer animação mais complexa, tentar entender tudo, tipo, a EA usa o Ant, que é um sistema de animação compartilhado por todos os estúdios. Uhum. Que é, e tem um time central. E desculpa dizer aí, foi feito no FIFA aqui, mas desculpa aí. Ele usa um monte de técnica maluca, assim, toda de ponta, assim, de um monte de coisa, assim, sabe? É. Então, por mais que você tenha estudado, tenha noção de tudo, a hora que você for ver, os caras estão usando umas técnicas, tipo, muito foda, assim, sabe? Famoso locomotion dentro do Ant. É, cara. E aí, eu sempre tenho muita dificuldade quando tenho que debugar alguma coisa, especialmente relacionada à animação, porque animação tem código, animação, gameplay, caralho, A4, tem 20 sistemas tocando o negócio, sabe? E já AI, eu acho que o input, o que eu queria poder fazer é entender um pouco melhor os algoritmos, porque AI em games não é realmente AI, né? É um bando de heurística e um bando de tools pra design, assim, sabe? No geral, a gente não tem problema, eu não tenho problema nenhum com AI. O meu único problema é, às vezes o design quer alguma coisa e eu não entendo, tipo, se tem uma técnica melhor de resolver isso do que a gente tá usando, sabe? Entendi. É mais assim, pra mim mesmo, sabe? É, da época que eu ainda programava, eu via muito isso, que muitas vezes eu entendi o suficiente de uma certa área até pra debugar, né? Achar uma coisa que tá errada num código que já existe. Mas isso tem uma diferença muito grande de você escrever código novo pra resolver um problema novo. Fazer essa segunda parte, você tem que entender muito mais profundamente daquela área. Acho que essa é a diferença que você tá falando. Você quer entender de animação e de IA até pra você poder se tornar um cara que vai criar soluções do zero e não somente o cara que vai consertar coisas. Isso aí é muito mais fácil de conseguir com o conhecimento básico fazer. É, pois é, eu não quero ser, tipo, o cara que entende como dar suporte pra Ant, sabe? Você queria contribuir pro Ant, quem sabe, é, né? Exato, é, esse tipo de coisa assim, sabe? Claro que quando eu fiquei te sacaneando, falando, pô, você já não tá satisfeito e tal, é uma pergunta sarcástica, que é um assunto que a gente sempre fala aqui no podcast, que é, a gente nunca para de aprender, cara, a gente nunca para de descobrir coisas novas, isso que é a beleza de trabalhar nessa área, numa área tão dinâmica quanto o desenvolvimento de games, você nunca vai chegar, o dia que você achar que você chegou no seu pico, é porque dali pra frente você só pode descer, entendeu? Então você tem que desejar que isso nunca aconteça mesmo, e o Seco é um dos exemplos que eu tenho sobre isso, assim, de estar sempre correndo atrás. Quer dizer, o Seco, o Rafa, o Igor, são exemplos todos aí disso, que é, cara, essa é a trilha que segue o desenvolvedor de games que quer realmente ser alguém nessa indústria, tá aprendendo sempre, isso aí não tem jeito. Até legal ouvir essas histórias do Seco aí, correndo atrás de aprender ainda mais sobre desenvolvimento de games e programação. No assunto principal do Podcast 169 aqui. A gente vai trazer um repeteco daquilo que a gente tentou gravar semana passada e o programa de gravação sacaneou a gente, que é falar sobre as grandes cagadas que nós ou fizemos ou presenciamos na indústria dos videogames. Seco e eu trouxemos várias cagadinhas semana passada que acabaram ficando perdidas na gravação, que nunca aconteceu, mas essa semana a gente vai repetir algumas delas e também ouvir do Igor e do Rafa as suas histórias deprimentes do desenvolvimento dos games. Isso aí que foi inspirado pra fazer aqui justiça num quadro do podcast Super Amiibos, onde cada um deles foi estagiário em alguma empresa e contaram as cagadas que estagiários fazem. Eu achei que a gente podia também contar as cagadas que os desenvolvedores de games fazem no seu trabalho aqui no episódio 69. Então, Rafa, acho que eu vou chamar você pra começar e contar a primeira cagada, a primeira mancada que você ou fez ou presenciou na indústria de games. É, o que eu fiz é muita vergonha, não vou falar não. Oh, tenho orgulho do que você fez, você te ensinou alguma coisa. Te tornou quem você é hoje, cara. Vai lá, conta aí. Não, agora vai lá. Conta. Isso. Cara, cagada em geral, assim, deixa eu ver. Eu acho que a maior, em termos de empresa, assim, que eu presenciei foi aquela de não deixar o designer trabalhar com o time, né? De botar ele na sala fechada. Na gaiola. E se tu tentar falar com os programadores, leva um esporro aí. Nossa. Não, mas... traidor. É, traidor. Eu discordo, Rafa. Acho que foi muito bom. Foi muito bom, né? Como é que é hoje, Rafa? Você senta no meio da galera como designer? Como é que é? Não tem sala, né? Tudo aberto, assim. Tipo, o pessoal que trabalha em coisas semelhantes, obviamente, senta perto, mas o pessoal todo de desenvolvimento tá tudo ao redor, assim. É encorajado conversar bastante com outras equipes, tal, entender. Mas essa cagada que você tá falando é da época da Hoplon, onde o chefe do game designer decidiu que ia trancar todo mundo dentro de uma salinha. E por que ele fez isso? Por que você acha? Qual era a lógica em se batar disso? Não faço ideia, cara. Acho que é uma noção deturpada do que é game design, assim, de que eu acho que ele achava que era... O game designer faz as regras e os programadores obedecem, sabe? Se o programador falar alguma coisa, ele não sabe do que tá falando. Quem sabe é quem tá na salinha ali. Isso é bizarro, sabe? Porque, tipo, como assim? Tipo, a gente sabe por que a gente tá na sala ou a gente sabe porque a gente é qualificado e eles não são, de alguma maneira? A gente teve algum treinamento que eles não tiverem pra gente ser mais qualificado que eles pra tomar essa decisão? É totalmente contrário, do tipo, eles sabem mais do que a gente, quase tudo relacionado ao jogo. Então, se a gente tem alguma coisa a aprender, é com essas pessoas que estão fora da sala, não com as pessoas que estão dentro, sabe? Cara, até hoje isso não faz sentido pra mim, mas é isso, eu considero uma das coisas mais, uma das maiores cagadas que eu já vi, e vai servir de exemplo. Tipo, daqui 20 anos eu vou estar contando, vou ser veterano na indústria, vou estar contando isso pros novatos, de uma coisa de que eu nunca vou esquecer, assim, de que não faz sentido nenhum tipo de filosofia que quebra uma empresa, sabe? Cara, então, coisas bizarras que eu fiz no começo e que presenciei, eu acho que eu posso falar de uma. Eu não trabalhava com desenvolvimento de jogos ainda. Tinha 16, 17 anos, sei lá. Trabalhava como estagiário numa produtora de vídeo. E eu trabalhava com finalização de vídeo e tal. Então, eu montava aqueles vídeos de supermercado, assim, sabe? Tipo, ah, carne moída, 0,52. Que legal. Né? Sabe? Tipo... e aquelas coisas que são tudo feito a toque de caixa, assim, sabe? Então, todo dia você tem que fazer e tem um motoboy já tá esperando e você tem que fazer com pressa, assim, sabe? E nessa estúdio, ele tinha um acordo direto com o cara da agência e o cara da agência vinha, sabe? O dono da agência vinha e ficava do meu lado, assim, esperando eu terminar de montar pra ele me mandar pro motoboy e mandar pra emissora, assim. E aí... o cara trouxe os de CD e tal, eu fui montar o vídeo e as imagens que ele trouxe não tinham canais de transparência, assim, sabe? Não tinha transparência a imagem, assim, sabe? Eu montei o vídeo e tava tudo sem borda de transparência, era um vídeo desses de carro, assim, sabe? Tipo, Monza, não sei o que, e aí... Monza, é muito anos 80, Monza. Aí era pra fazer os insetos, assim, do concessionário, e o carrinho animado, tinha que entrar e fazer uma fumaça, já tinha tudo pronto, sabe? Só que só tinha que trocar as imagens por umas coisas com transparência, e não tinha transparência. E aí eu falei pra ele, olha, desculpa, mas o pessoal lá da agência não mandou com transparência, sabe? Aí esse cara ligou lá, velho, e começou a brigar com o pessoal de lá, dizendo, ó, não, eu tô aqui montando e tô vendo que as imagens estão sem transparência, manda de novo. Aí o cara mandou de novo pela internet e tal, baixei, e não tinha transparência de novo, assim, sabe? Eu falei, cara, tá sem transparência, eu não consigo montar o vídeo sem a transparência. Ele ligou, cara, ligou e xingou tanto lá, sabe? Mas ele xingou, assim, do nível pessoal pra caramba, assim, sabe? Dizendo assim, quando eu voltar aí, vocês estão fodidos, eu vou botar vocês na rua, como que vocês me mandam nisso? Eu tenho falta 20 minutos pro vídeo clipe entrar no ar, eu tô aqui, vocês não estão mandando arquivo certo. Aí depois que ele xingou um monte, ele falou, o quê? Tá. Aí o cara ele me entregou o celular e falou, ah, eles querem falar com você. Aí eu peguei o celular assim, aí ele falou, você olhou se tem o canal Alpha? Aí eu falei, que canal Alpha? Aí, nesse dia, eu descobri que a imagem não é feita de RGB, ela é feita de RGB e A, tá ligado? Caralho! E aí eu descobri que tinha como importar o canal alfa, que ele fica separado, que ele não necessariamente fica mostrando se você não incorporar na imagem, sabe? Nossa. Sim. Cara, daí o cara, eu devolvi o celular, montei o vídeo. Na verdade, o cara que era o meu chefe, né, veio, montou o vídeo mais rápido, porque ele montava mais rápido que eu na época, né? E aí o cara pegou o telefone de volta e começou assim, não, cara, desculpa, olha, mil perdões, o guri aqui, né, fazendo merda... Na minha frente, sim. Caralho. Você me aqui, né, fazendo merda. Não, você me desculpa, viu? Você me desculpa, a culpa foi minha, eu devia ter... Eu devia ter desconfiado. Peço desculpa à sua mãe, sua irmã, pelas coisas que eu falei. É, cara, essa foi a cagada mais épica que eu fiz, tipo, profissionalmente, sim. Quem nunca, né, Igor? Quem nunca? Eu fiz estagiário, cara, eu fiz isso. Fernando, e você? Conta uma pra gente aí das suas histórias de desenvolvimento de games, das cagadas, vai. Eu vou contar uma, assim, que aconteceu recentemente. Teve um garoto, né, ele fez estágio na BioWare e tal, daí ele entrou como júnior. Ele era um carinha bem dedicado, assim, sabe, todo apaixonado e tal. Aí nos primeiros code review, né, que quando a gente tá com o código pronto, você bota numa ferramenta web para as pessoas comentarem, dar sugestão e tal. Sempre tem o cara mais sênior, né, orientando o cara júnior. E aí o cara mais sênior dizia pra ele, não, ó, você tem que fazer isso. Ele começou a dizer, não, você tá errado. Dele, como assim? Não, é sua opinião. Tipo, não concordo com a sua opinião. Aí, tá, no começo a pessoa, não é opinião, é fato, assim, sabe? Não concordo. E começou um negócio estranho, tipo, todo mundo assim, cara, mas ele é um cara super dedicado, inteligente, o que tá acontecendo? Depois que ele foi contratado, parece que ligou um switch na cabeça dele que ele achava que ele sabia mais que todo mundo, assim. Ele passou a vida inteira estudando, lendo sobre jogo. Então, tudo que ele fazia, ele achava que ele tava otimizando ao máximo, assim, sabe? Não, tem que otimizar. Tem que otimizar. E, tipo, ele nem sabia se o código funcionava e já tava pensando em otimizar, sabe? Todo mundo, não, sem mudar. E continuou. O pessoal não tava muito feliz com ele, sabe? Uhum. Aí, na época do Battlefield 4, chamaram o pessoal pra ajudar e colocaram ele no time pra ajudar. Ele começou a, tipo, não só trabalhar o horário normal, mas trabalhar final de semana e horas adicionais fazendo coisa. E o pessoal começou a descobrir que ele tava pegando um pedaço de código do engine, tentando otimizar, fazendo as coisas do jeito dele, e submetendo, assim, sabe? Sem review, assim, sabe? Que ele não concordava, assim, sabe? Olha o dano que uma merda dessa pode causar. E aí, cara, fizeram rollback de tudo e ele foi mandado embora, assim, sabe? Fizeram rollback do emprego dele. Apagaram a existência do cara no trabalho. Nossa. O mais interessante das coisas é que o cara, ele era muito apaixonado, ele estudava, ele era super dedicado, assim, sabe? Mas o engraçado é que ele não respeitava a opinião de ninguém, assim, sabe? Ele achava que ele estudava e tal, ele sabia mais do que todo mundo que tava trabalhando há 15, 20 anos, assim, sabe? E aí ele começou a tentar fazer as coisas dele debaixo do pano, assim. E, cara, era só no Battlefield 4, assim, né? Só, entre aspas, é, assim. Bobagem, né? É tipo um joguinho bobo qualquer, né? Cara, foi sinistraço, assim, quando falaram que ele foi mandado embora e depois o pessoal começou a comentar o que ele tava fazendo, assim, sabe? Pô, mas o cara é gente boa, dedicado pra caralho. Ele, mas ele tá fazendo isso. Porra! Só paixão e dedicação não é suficiente, né, cara? Paixão, dedicação e falta de noção. E respeito, né, cara? Perigoso pra caralho isso, ainda mais num lugar tão grande quanto a EA, cara, onde é muito fácil essas coisas às vezes passarem desapercebidas, cara. Imagina o estrago, cara, um monte de coisa compartilhada, imagina o dano global, assim, sabe? Você acha que tá otimizando um pedaço de código que é usado em 50 jogos diferentes, mas ao otimizar, entre aspas, você muda o resultado de um edge case, né, de um caso que é fora do comum. E aí pipoca bug em tudo quanto é jogo. 50 jogos agora tem um bug que eles não tinham antes por causa de uma parada que um cara fez lá no Core do Engine, que ele não sabia exatamente onde ele tava metendo a mão. É, não que assim, a gente tem todo um processo tipo, de mudança, a gente sempre tem que ir por um, cara, assim, um grupo de gente sênior pra provar, pessoal que trabalha diretamente com Frostbite, então, tipo, tudo uma burocracia fodida, assim, sabe? O cara não, ela, if, enter, submit, continua. Isso aí é perigoso, cara. Eu vou contar uma então aqui também, cagada major, assim, cagada mor. Épica, cara, essa foi épica. Porque se a gente for voltar no começo da carreira, né, a tendência qual é? Quanto mais novo na carreira, mais propenso a cagada você é. Então eu tenho certeza que vai ter outras histórias de época de Hoplon aí nas nossas histórias. Mas eu quero contar uma da EA, assim, que é ainda mais assustador que isso aconteceu num lugar tão grande, com um jogo tão grande quanto o FIFA, mas essa foi foda. Estávamos trabalhando no FIFA 2014 Copa do Mundo no Brasil, né? E a gente tinha um diretor de arte que era mais ou menos novo na EA. E aí teve uma ideia fantástica, né? Olha só. Sabe que nos estádios tem as torcidas e elas penduram banners, né? Penduram faixas no alambrado dos estádios. E aí a gente queria, para as grandes seleções da Copa, ter faixas custom, né? Personalizadas. Então, se é no Brasil, vai ter uma faixa, talvez, com o nome do Neymar, ou uma faixa com alguma frase que seja típica da torcida brasileira, né? Sei lá, 70 neles Brasil, era uma que antigamente o pessoal usava muito por causa da Copa de 70 e tal. Então a gente queria fazer umas faixas meio personalizadas pra vários times. E não tinha muito budget do pessoal de arte pra fazer. Então esse diretor de arte pensou o quê? Ah, fazer a faixa é uma coisa que já tem um padrãozinho, né? O tamanho, tudo. Dá pra fazer no Photoshop, basta só a pessoa saber usar um pouquinho o Photoshop. Eu vou pegar aqui alguns QAs que estão à toa e vou botar pra fazer faixas. Começa por aí a ideia boa dele, né? Você falou QA? É, os testadores do jogo. Fazer arte? É, exatamente. Os testadores e do jogo. Não é o Igor, né? Não. Começa por aí já, a ideia boa dele. Mas tudo bem. Assim, eu acho que isso, contanto que houvesse uma supervisão, né, que alguém ali olhando cada asset que tá entrando no jogo, beleza. E esse era o papel dele, né? O diretor de arte tinha que estar olhando isso. Então, acontece, né, que um cara de QA, por acaso, um dos que foi colocado pra fazer isso, ele tinha vindo da China recentemente para o Canadá, até o inglês dele não era muito bom e tal. E ele, por ter vivido esse tempo todo na China, né, a vida toda dele, ele não teve acesso a algumas das referências culturais que a gente teve no Ocidente. Então, tinham várias coisas. Mas, por exemplo, a gente conversava sobre jogos com ele não conhecia. Mario, ele sabia, né? Mas outros jogos, assim, ele não conhecia. Você podia, por exemplo, falar de um artista famoso, ó, ele não sabe quem é Rihanna, entendeu? Sei lá. Então, esse cara tinha essa característica. E ele foi colocado pra fazer algum desses banners, né? E aí, tá bom. Passou isso tudo. Chegamos lá no final do projeto. Mandamos o jogo pra Microsoft, pra Sony, pra eles fazerem a certificação, né? Ou seja, tá, acabou o projeto. Eu tô jogando, né, o build do jogo lá dentro. E aí, tô jogando com o País de Gales, que tem o Gareth Bale, né? E aí eu peguei, ganhei um pênalti com o País de Gales, botei a bola lá na marca do pênalti, aí o jogo mostra, né, de trás do batedor de pênalti, você vê o gol, o goleiro de frente pra você, e atrás a torcida. E nessa torcida, algumas faixas do País de Gales. E aí uma das faixas dizia, Gareth Bale, Forrest Gump. Porque uma das coisas que as torcidas dos outros times zoam o Gareth Bale é que ele tem as orelhas muito grandes, aquela cara meio estranha, que ele parece o Forrest Gump. E esse cara do QA que fez esse banner não sabia quem era Forrest Gump. Ele achou uma imagem na internet. Gareth Bale, Forrest Gump, pessoal, legal, deve ser uma homenagem ao jogador do País de Gales. Eu vou botar no banner. E não tinha ninguém fazendo a supervisão dessa porra, né? Claramente. Então, cara, olha, eu poucas vezes eu tive aquele... Sabe quando você ou toma um susto ou vê algo que te deixa nervoso na hora, que o seu batimento vai a mil? Poucas vezes, em questões de trabalho, eu me senti isso como eu senti nessa hora. O que que isso resultou? A gente teve que ir pra Sony, pra Microsoft e tirar o jogo do processo de certificação, coisa que nunca acontece. Pode acontecer da Sony ou da Microsoft rejeitar o jogo por algum motivo. Vai encontrar um bug lá, que é um crash absurdo, que tem que consertar e resubmeter. Mas a gente resubmeter de propósito nunca tinha acontecido nesses 8 anos aí de EA, mas a gente teve que fazer por causa desse problema do... Porque, cara, não podia ou alguém do público ir lá e achar esse banner, Gareth Bale, Forrest Gump, entendeu? Imagina a bad rap que isso ia dar, entendeu? Pra gente. E aí, isso aí custou, sei lá, $100,000 para a EA, que é o quanto custa você fazer uma resubmission no meio do processo, assim. Obviamente que esse diretor de arte e esse QA estão continuando suas carreiras em outro lugar, né? Não na EA, infelizmente, mas a cagada maior ainda foi do diretor de arte, na minha opinião, de deixar isso passar sem uma supervisão. Mas olha, poucas foram as cagadas tão épicas quanto essa, cara. E pior, o Gareth Bale ainda era garoto propaganda do FIFA anterior, cara, do FIFA 14. Imagina se essa merda passa desapercebida. E a sorte que alguém tava jogando o jogo e viu, cara. No caso, fui eu. Senão, isso ia ser, cara, o motivo de uma vergonha absurda pra gente. Absurdo, absurdo. Falando em nervoso, eu tenho uma também. Essa é a mais recente. Essa foi na época da Game Watch. Teve um processo de entrevista pra estar contratando um designer novo, né? Pro projeto que eu tava e tal. A gente queria alguém com mais experiência, um cara sênior e tal. A gente fez um processo de entrevista. Entrevistou vários caras. A gente pegou o que a gente achou que era mais qualificado e tal. O cara é bom, assim. Mas sabe aquele cara bom que sabe que é bom e acha que é melhor do que todo mundo, assim, sabe? Mas, bom, desde que ele faça o trabalho dele, não ligo, né? A gente teve uma reunião de meio que full production começou, assim, sabe? É depois de toda a pré-produção, a gente sabia qual era o jogo e tal, tinha essa reunião pra gente apresentar pros líderes do time e pros liderança do estúdio, né? Daí, eu como lead designer fui nessa reunião, e o líder de programadores, a líder de produção, o líder artista, e o production director do estúdio inteiro que a gente tava, tipo, second in command do estúdio inteiro, né? Tava lá. Era pra estúdio head, tava, mas ela não foi porque tinha um outro compromisso, mas esse cara tava lá também. E daí, eu tava indo pra reunião, daí esse cara novo, que tava no meu time, né? Ele é um cara sênior, mas ainda assim era subordinado a mim, né? Ele perguntou, pô, e aí essa reunião, o que, que vocês estão indo? Não, uma reunião de kickoff e tal. Daí ele perguntou, preciso ir? Disse, não, cara, não precisa ir, é só com os leads. Não, mas eu queria ver como é que é, eu vou então, tá? Eu, pô, tá, né, cara? Então se tu quer ir, vai. Então. Quer ir, vai. Daí beleza, ele foi, né? Não era pra ele estar lá, mas ele foi. Daí tá, a reunião começa e tal, né? A produtora, que é lead do crédito, tá explicando como é que vai ser o jogo e tal. As fases de produção, a próxima milestone, todas aquelas coisas de como é que ia ser. Daí eu olho pro outro lado da mesa e esse designer novo dormindo, cara. Caralho. Mas, tipo, não é dormindo assim, sabe? Tipo, pescando. É saber quando tu tá assim, confortável na cadeira, com a bunda quase no final da cadeira, sabe? Assim, com a cabeça pro lado, assim, no ombro. Nossa, cara. Com a boca meio aberta, quase babando. Assim. Daí assim. Aí, imagina se ele encosta a cabecinha do ombro do Studio Head. Então, o Production Director tava do outro lado da mesa, assim, né? Daí, imediatamente eu olhei pro Production Director pra ver se ele tava olhando, assim, né? E eu acho que ele tava olhando, mas eu não vi. Caralho. E o cara tava. Eu ia cutucar ele por baixo da mesa, chutar ele, mas eu não alcançava. Meu pé fica não alcançado. Imagina o Rafa tentando ir mais da mesa, fazendo esforço. Chuta o cara errado ainda. Chuta o Studio Head. Por que eu não me chutando, pô? E daí o cara dormindo, esse cara só faltava roncar, cara, sério. Daí eu olhei pra outras pessoas, assim, né? Tipo, o diretor dos programadores viu de certeza, assim, ele até olhou pra mim com uma cara estranha. Daí, pô, eu não tinha o que fazer, né, cara? Não conseguia cutucar ele, não tinha o que fazer, né? Daí continuou a reunião e tal. Daí ele acordou meio que. Sabe quando tu tenta fingir que não onde tá assustado, assim, quando tu acorda? Caralho. E voltou, tipo, a reunião foi, tipo, uma hora e meia, quase duas horas, assim, né? E voltou a dormir depois, assim. Daí eu tava com uma vergonha fodida, né? Tipo, não era nem pro cara tá lá, né? Mas foi indo. Uhum. Daí depois da reunião, tipo, sendo superior dele, né? Chamei ele pra uma sala particular e falei, cara, tu dormiu naquela reunião, cara? Sim, eu não dormi. Cara, eu vi tu dormindo, eu tenho certeza que outras pessoas viram tu dormir, cara. Não, eu não dormi, não. Sei o que tu tá falando, cara. Não, cara, ó, eu não tô aqui pra ter essa discussão de tu dormir, não. Só, se tu tá cansado, tipo, não vem trabalhar, sabe? Avisa a gente, fica em casa, sabe? Mas uma reunião daquele tipo que tem toda a liderança da empresa lá, que ela pega mal pra caralho pra ti. E não só pra ti, mas pra mim e pra produtora do jogo que tava, que é a líder do projeto, né? Você não, né? Tudo bem, tudo bem. Daí voltei pro lugar onde o time tá e a produtora me chamou. Me chamou e apontou pra. Não falou nada, né? Apontou pra tela do computador dela. Daí eu olhei, era um chat do Skype dela com o chefe dela, o production director do estúdio inteiro. Falou assim, ó, o teu designer novo lá tava dormindo, blá, blá. Pareceu que ele não tava muito interessado no que tu tinha a dizer. Cagou pra ela, assim, ainda, sabe? Entendi. Ela me olhou com aquela cara, assim, né? Falei, acabei de falar com ele sobre isso. Foi falar com ele e ele ainda, na defesa, eu não sei o que o Rafael falou pra ti, mas eu não dormi. Caralho. Só se queimou também, porque ele não precisava tentou você ter tentou me jogar pra baixo do ônibus ainda, sabe? Caralho. Ele é brasileiro? Não, é... sabe, e só se queimou mais ainda, sabe? Cara, daí e ficou por isso, assim, sabe? Daí ela aqui, isso não se repita, e daí tá, e ficou esse bicho, já se queimou, né? E tu acha que acabou por aí, né? Tava pronto pra chamar a próxima história, é, então, daí pelo visto, não acabou. Depois que começou essa full production, a gente teve uma remanejada de algumas pessoas de equipe diferentes, que a partir daquele momento, a equipe precisa de mais gente, outro projeto precisa de menos e mais, e tanto eu quanto a produtora falamos, a gente não quer esse cara no nosso time, não. Bota ele pro outro time aí, se vira. Eu não consigo confiar nele. A partir do momento que ele me jogou pra baixo do ônibus, eu não, como é que eu vou confiar num cara desse, sabe? De fato. E ele mentiu pra produtora na cara dura. Como é que ela vai confiar num cara desse? E tá, ele foi pra um outro projeto que era o maior do estúdio inteiro. E o lead designer daquele projeto é bem amigo meu, né? Daí ele me chama pra reuniões do projeto dele, pra ajudar e tal, assim. Ajudava, né? Eu agora não tô mais na Gameloft, mas a gente... Daí teve uma reunião que esse cara que dormiu nessa primeira reunião e chamou o lead desse projeto projeto maior da empresa, esse meu amigo, chamou também. Ele que convocou a reunião, tirou dois leads de dois projetos pra falar o negócio de design geral da empresa, né, que ele queria. Daí ele falou e explicou o negócio dele, daí foi a vez do meu amigo de falar, pô, não concordo por causa disso, tal, tal, tal. E o cara dormiu, velho, na explicação. Tipo, aí, sabe? Daí, cara, meu amigo ficou puto, cara. Eu falei assim, pô, cara, tu me chama aqui, me tira do meu time, do meu projeto pra dormir na minha cara. Sabe? Nossa, cara. Foi foda, foi foda. O bicho tá lá ainda, eu acho, mas... Tá pô. Lá ainda. Tá explicado por que você não está, por exemplo, né? Já tive uma história parecida no outro estúdio que eu trabalhei e aconteceu uma coisa engraçada, assim, que esse cara, ele sempre dormia, assim, sempre. Era das 10 da manhã, ele colocava os pés em cima das mesas e ele dormia, tipo, até as 3 da tarde, assim. Caramba. Aí todo mundo ficava olhando e ria, assim, tipo, porra, o que esse cara tá fazendo? Teve um dia, um cara não se aguentou, tipo, tirou uma foto, assim, sabe? E mandou, assim, pra alguns programadores, coisas, tipo, dizendo, assim, uma maneira de ser muito produtivo, assim, coisa assim, sabe? E tinha foto dele. E o cara viu no computador de alguém e foi falar com o chefe de todo mundo e deu uma merda. Esse cara que tirou a foto quase foi mandado embora, enquanto o cara que dormia, que era amigo desse chefe, ficou na boa, assim, sabe? E cara, o tempo que eu passei na empresa, assim, cara, ele dormia muitas horas por dia, assim, sabe? E ele vinha falar com você, assim, enrolava, e voltava pra mesa dele e dormia, tá ligado? Sabe quando alguém senta e dorme? Sabe quando alguém senta e dorme? Cara, eu nunca tinha visto isso. Alguém vai pra uma reunião, aí o cara tá falando, ele bota a mão na barriga, baixa a cabeça e o cara dorme. tipo, imediato, assim, sabe? É um déficit de atenção, assim, ridículo, assim, sabe? O que eu achei mais cagada mesmo foi o cara, na real, tirar foto e mandar divulgação pra todo mundo, assim, sabe? Quase custou o emprego dele, não do cara que era vagabundo. Ao invés de jogar uma pokebola nesses Snorlax, ele tirou uma foto. Eu lembro de um caso que teve na Hopin, lá 10 anos atrás, lá na nossa época, onde a gente foi contratar um estagiário de arte. Ele é um cara novinho, e aí a gente fez entrevista com ele, normal e tal, né? A gente não, na verdade eu não tava com o lead na época, né? A Samara falou, a gente vai chamar esse cara e tal. Aí era um final de semana, assim, sabe? Então na sexta tinha fechado de que ia chamar ele. Na segunda-feira, ela contou que ele não ia mais participar da empresa, sabe? Que ele foi cortado da empresa, tipo, antes de começar, sabe? No dia que ele chegou. E que ele chegou, tiveram que explicar pra ele que ele não ia mais trabalhar e que tinham que chamar a mãe dele, porque ele tava chorando lá, alguma coisa assim, sabe? Caraca. Aí eu fui tentar entender o que que aconteceu, assim. Parece que ele pegou, baixou o jogo, Tekkodon, na época, né? Que tava em beta. E ele entrou no jogo e começou a fazer harassment com o pessoal do jogo, sabe? Dizendo que ele ia trabalhar lá. E o pessoal começou a zoar ele e ele começou a dizer que ia fuder todo mundo no jogo, porque ele conhecia o pessoal. Caraca. E ele começou a dizer que tal facção era a favorita do pessoal de arte, por isso que era mais legal. E começou a dizer um monte de besteira, assim, sabe? E aí tinha... Que ele nem tinha como saber, se isso fosse verdade, ele nem teria como saber, não começou não, ainda? Não teria, mas ele tinha, tinha todo logado, cara. Isso, assim, sabe? De tudo que ele tinha escrito, assim. Óbvio, né? E aí teve que explicar pra mãe dele isso, sabe? Tipo, um moleque chorando, dizendo por que ele não ia poder trabalhar lá e explicar o que foi que ele fez, sabe? Caralho, esse Igor. E nem tinha começado ainda. Nem tinha começado. Ó, isso sim que é épico, feio, né? Bom, já que você falou de Hoplon, né? Eu vou contar uma que é uma das preferidas do Seco. Antes de eu trabalhar pra Hoplon, né? Eu ser funcionário da Hoplon, tinha meu escritório lá no Rio, né? Em Niterói, a Paralelo Computação. E a Hoplon utilizava o nosso engine, o Fly 3D, depois virou Paralelo 3D. E por causa disso, eu era mandado, ou algum outro funcionário da minha empresa, frequentemente era mandado para a Hoplon, né? Viajava do Rio para Floripa pra dar suporte ao uso do engine. Então, eu, por exemplo, passei 2 meses inteiros, né? Separados, um mês, depois outro mês, dentro da Hoplon, mas ainda era sócio do meu próprio estúdio, né? Só prestando serviço. E aí teve essa outra ocasião em que tá lá a gente falando via Skype com os programadores da Hoplon e tinha um problema, um sistema de partículas que não saía partícula nenhuma, né? E o pessoal da Hoplon bateu cabeça pra descobrir por que as partículas naquele caso não saíam. Em todos os outros lugares do jogo as partículas funcionavam, beleza. Mas nesse caso em particular não tinha partícula nenhuma. E aí o programador responsável conversando com a gente via Skype, a gente, ah, tenta tenta isso, tenta aquilo, né, essa forma de debugar, não sei o que, e nada, não conseguimos descobrir qual era o problema das partículas não estarem aparecendo. Até que o pessoal da Hoplon falou, ó, vocês vão ter que vir aqui. A gente vai pagar pra vocês, pra mandar um programador vir aqui tentar resolver esse problema em loco. Aí nós mandamos um programador, não era nessa ocasião, nem fui eu que fui, foi o Francisco Fonseca, o Chico, foi lá pra Hoplon, sai do Rio, pega um avião pra Floripa, o hotelzinho e tudo. Aí ele chega lá na Hoplon, primeiro dia, primeira hora, né? Senta com o programador e o programador mostra, ó, aqui, ó, esse aqui é o código que solta as partículas que não tá funcionando. Aí era um for loop, né? Um loop, pra quem entende de programação, que faz várias instruções seguidamente. Só que na linha onde tava escrito for, blá, blá, blá, blá, blá, blá, no final dessa linha tinha um ponto e vírgula. Significando que o loop não vai fazer nada, ele vai acabar ali naquela mesma linha, sabe? E todo o código que tava dentro não vai ser executado. No caso, vai ser executado uma vez só. E por isso que as partículas piscavam e sumiam. Um ponto e vírgula no final dessa linha de código fez o cara sair lá do Rio, pegar o avião, gastar a maior grana, hotelzinho, não sei o quê, pra chegar e em um minuto descobrir que o problema era um ponto e vírgula. Tirou o ponto e vírgula, rodou o jogo, saiu partícula. Não tem aquela história de não é saber apertar parafuso, é qual parafuso apertar? Exatamente, isso aí, cara. Eu gosto dessa história porque, tipo, acompanhando ela de perto foi extremamente engraçado, assim, do tipo... É. Pô, essa merda funciona no editor, mas não funciona no jogo, é uma merda mesmo. Sei pra quê que a gente contrata esses filhos da puta pra dar edit pra gente. Eu acho que ficou uns 3 dias debugando esse negócio, não sei. 3 dias, cara. Funcionava no editor, mas não funcionava no negócio, e funcionava não sei o quê, não sei o quê. E mó drama. O cara sentou na mesa, deu 10 segundos e falou assim, ah, por que tá acontecendo tal coisa? E um silêncio, todos começaram a olhar assim, tipo... É. Ouch. Mas foi bom, o Chico foi, né, passou uma semana em Florianópolis, né? É, tipo... Pois é, fez outro serviço lá, né, fez outro serviço. Tentou arrumar todos os pontos de vírgula. É, pois é. Lembrando dessa engine, eu lembro que eu trabalhava com parte de efeitos, né? Isso. Acho que é um pouco antes da minha época, isso. É, isso foi. Com certeza é bem isso. É, né? Mas eu lembro de estar estudando a engine e eu achar um parâmetro de efeito que era tipo ejacular ou clímax. Não, eu sei exatamente o que era. Era is male orgasm. E eu fiquei assim, é um jogo de nave, tá ligado? Era um jogo de nave. Caralho, velho, que porra é essa, tá ligado? Essa história disso é o quê? Que o nosso engine também, além de ser usado pro jogo da Hoplon e vários outros projetos, foi usado pra um jogo pornô, que eu já contei várias vezes essa história aqui. E vamos dizer assim que a política de separar código do engine do código do jogo não era das melhores. Então acabou no engine tendo uma variável que era is male orgasm. O Igor deve ter curtido. Foi massa, cara. Eu fiquei tentando pensar como é que eu uso isso numa nave, tá ligado? A nave em formato de pinto. Que atirava plasma na ponta. É, pois é. Então é isso, a gente contou aqui várias histórias engraçadas, várias cagadas que a gente presenciou ou em alguns casos fez na indústria de games, né? E queria ouvir de vocês também. Mandem pra nós as suas cagadas, suas histórias engraçadas. Mandem aí no podcast.com.br, episódio 169, deixe seu comentário ou lá pelo Twitter, se couber em 140 caracteres, no @podcastbr ou no youtube.com/podcastbr, episódio 169. Mas a gente fecha por aqui o episódio 169 do podcast. Pod Quiz. Fecha o episódio, mas não sem antes fazer rapidinho um pod quiz musical. Isso aí. Já na semana passada não teve podcast, então a galera tá aí sem saber qual é a resposta do quiz musical de 2 episódios atrás, rapaz. Viemos repetindo aí 2 vezes e ninguém acertou. Acreditam nisso? Ninguém soube. Foram 3 semanas, 2 musiquinhas diferentes do mesmo jogo e ninguém descobriu. Então toca a zabuzeta, por favor. A segunda dessas musiquinhas que a gente trouxe e a gente vai revelar qual foi o jogo. Isso aí é Watch Dogs, um jogo fantástico aí da Ubisoft, né? Muito, muito bem recebido pela crítica, mas ninguém... Eu até dei dica no último episódio, falei que era um jogo que ia ter uma sequência em breve, etc. Ninguém conseguiu descobrir. Muita gente falando que era Deus Ex, mas não é. Essa música é de Watch Dogs. Mas agora a gente vai trazer uma musiquinha nova pra vocês aqui no PodQuiz Musical mais uma vez. Zabuzeta, por favor, toca aí. Novo PodQuiz Musical pra galera, vai. Quem sabe que musiquinha é essa, de que jogo estamos falando? Acho que vai ser mais fácil do que Watch Dogs. É só mandar lá pro @podquestbr no Twitter, deixar um comentário no podquest.com.br episódio 169 ou ainda no youtube.com/podquestbr episódio 169. É isso, gente. Fechamos aqui essa semana, sim. Espero, sem problema de salvar o arquivo aqui, sem problema de gravação. O Audacity contribuindo. A gente fecha o episódio 169. Foi muito divertido falar das cagadas, das mancadas que a gente viu na indústria. Até esqueci de dar um aviso, né? O Seco, na semana retrasada já, fez um stream surpresa de Brutal no PS4. E aí, como ele não avisou ninguém, a gente vai chamar esse quadro lá no nosso YouTube de Seco Surpresa. Seco chega aí de mansinho. Quando você vê, ele já tá lá. É isso aí, falando que nem carioca, o seu com surpresa. O seu com surpresa, pô. Isso aí, então, Fernando, quem quiser acompanhar os nossos streams, é lá no youtube.com/podquestbr, como vocês já sabem. Tô sentindo falta, hein, de Igor de Castilho e Rafael Cunha fazendo streams pra gente. Quero só ver, eles agora estão muito importantes, novos empregos, não querem mais saber de YouTube. Vou fazer um de WoW e Overwatch, só pra vocês, Guilherme. Isso, então, como eu tava dizendo, o Igor está banido do canal. Ô, Igor, do WoW ia ser bacana, velho. Não ia ser mal. Eu tenho pensado nisso. Só que assim, ó, se você fizer quest, gathering, crafting, vou dizer pra você, vai tomar no teu cu. Não, cara, sabe o que é pior? Faz alguma coisa de bom. Tá massa pra caralho essa parte, só digo isso. Cara, você tá usando droga, bêbado. Não é, cara, tem quest, é bem épico isso. Essa parte não é mais tão droga. A droga dele é o WoW, isso tá fora. É bem épico, assim, tipo, clica no cara e fala, ô, você é foda, clica no outro cara, você é mais foda ainda. Clica no outro cara, ô! Tá, o que é quest em jogo de RPG se não for basicamente isso, mascarado de uma forma legal? Épico, né, cara? Então, tipo... Pô, tá estragando a magia agora, hein, pô. Videogame nunca mais vai ser o mesmo pra mim. Desconstruindo. Isso que agora, que isso que a gente não falou nesse episódio, de uma outra cagada do colega nosso que quase perdeu o emprego só por jogar muito WoW e não fazer o seu trabalho direito, né? Mas tudo bem. Durante o dia, você saía da quarta-feira, né, tipo, fazia serão até 8 horas da noite, você saía, o cara tava lá jogando WoW. Aí você chegava na quinta-feira de manhã, o cara tava com a mesma roupa, jogando WoW ainda. Foi massa um feriado que a gente chegou segunda-feira e eu estava no estúdio, tava cheirando mal pra caralho, assim, parece que tinha alguém morrido dentro, assim, sabe? Aí a gente chegou, tinha um mendigo assim, dentro. Tava... Tinha, tipo, um resto de comida, assim, umas garrafas de Coca-Cola vazia e, tipo, sabe, um cobertorzinho de mendigo no chão, assim? O cara passou o final de semana, o feriado todo na empresa, assim, jogando, cara. Caralho, meu irmão. Eu vivenciei chegando 7h30 no sábado. Não, no domingo pra trabalhar e, tipo, o cara tava lá, tipo, parecia que ia morrer. Ele assim, cara, você me presta dinheiro pra pegar um táxi, cara, eu não consigo andar, cara. Eu não consigo fazer nada. É, cara, tipo, foi sinistro. Eu tenho que ir pra casa descansar, eu tô passando mal, cara. Pô, você não tem grana. Cara, eu não tenho carteira, não tenho nada aqui, cara. Só tenho meu cartão pra entrar na empresa. Os golpes roubaram a minha carteira, né? É tipo, porra, velho, tinha que dar dinheiro. Eu te pago segunda-feira. A segunda-feira, né, não voltou. Pois é, tá vendo? Tem com certeza outras histórias aí, mas a gente trouxe as principais aqui no episódio 169, que fica por aqui e a gente se fala de novo na semana que vem com mais um PodQuest. Um abraço pra vocês e tchau! Where's the Pô, 1h30 já. Sério? Coitado do Zabuzeta. Coitado nada, rapaz. A gente paga bem pra caramba pra ele. E ele deu skip semana passada, porra? É, nem teve trabalho semana passada. Aliás, ficou de crédito, hein? A gente pode fazer um podcast extra aí algum dia. Tá, já tá na faixa. Vamos lá. Massa, ele jamais vai saber disso. É, pois é. Ele jamais vai saber que a gente tá explorando ele. Ele nunca vai saber. É um plano perfeito. É. Só não é mais perfeito que a gente não paga ele em, sei lá... Bitcoin? Bitcoin? Quebra-queixo e cocada. Olha só essa porta, muito barulho de RPG das antigas, hein? Porra! Porra, genial essa porta aí, cara. Pô, dá pra gravar e botar de Sound Effect aí em algum jogo. Porra, eu lembro quando eu joguei o primeiro Elder Scrolls, assim, era esse barulho de porta mesmo. Todas as portas o mesmo barulho, sabe? Ô, Igor, essas coisas você não escreve, você fala, cara. Só para o Zabuzeta saber, acho que não vai ter como encaixar isso e ficar engraçado. O Eusegos tinha escrito aqui no chat, tô indo no banheiro, já volto. Depois escreveu, voltei. Aí o Igor escreveu, falando em cagada, Seco volta do banheiro.